Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Olá, queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia. Obrigado a você que rezou comigo o Terço da Misericórdia e agora, depois do intervalo, se prepara para juntos escutarmos a Palavra de Deus e meditarmos. Eu estou vendo agora no site, você pode dar uma olhada e vale a pena, viu? A Maria José Gonçalves, de Colíder, Mato Grosso do Sul, disse o seguinte: fumei 43 anos e eu fiz o pedido para deixar o vício e fui atendida. Padre, não tenho nem vontade. Louva a Deus por isso. Uma segunda graça é que meu filho sofreu um acidente de moto, ficou em coma. E neste momento eu pedi com muita fé para que ele se recuperasse. Mais uma vez fui atendida. Meu filho hoje tem uma vida normal. Depois, eu tive um outro problema, uma herpes bucal, e foi na novena de São Brás e na Nossa Senhora de Lourdes que fiz o pedido com fé e mais uma vez foi atendida. Essas são algumas das graças que tenho alcançado. Obrigado, Padre Reginaldo, por esse espaço e pelo seu maravilhoso programa, que me ajuda nas horas em que mais preciso, e tantas outras pessoas. Maria José Gonçalves, Colíder, Mato Grosso. Você pode acessar o site agora, www.padrereginaldomanzotti.org.br, e pode colocar lá seu testemunho, ver o Evangelho do Dia, o Santo do Dia, é um portal de evangelização. Agora, escute o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Ana Lúcia, sou de Patos de Minas, Minas Gerais. Eu queria deixar o meu testemunho ao Padre Reginaldo, e uma delas é que eu tinha uma rinite, sinusite, bronquite, há anos, e crises toda semana. Padre, fui em muitos médicos, mas não consegui a cura, e com a novena de São Brás, pela cura dos males respiratórios, não tive mais crise e vou vivendo muito bem. Obrigada por estar todos os dias em nossos lares, para que possamos dedicar essa hora a Jesus misericordioso. Amém, Padre. Amém, querida. Um abraço ao povo mineiro de Patos de Minas. Vamos juntos neste momento escutar o que Deus tem a nos dizer. Evangelho do dia. Bíblia aberta, cartilha de oração. Salvação, somente o céu tem pra dar. E o texto é Mateus 6, 7 a 15. Mateus 6, 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Eis como deveis rezar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não vos perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas, estamos no tempo da quaresma e um dos pontos é a intensificação da oração. Veja que Nosso Senhor diz com muita clareza: não é no muito falar que está a qualidade da oração, mas sim Deus, que é Pai. E nós somos chamados a nos colocarmos diante dele numa atitude filial, de filho que confia, de filho que crê. Pai, santificado seja o teu nome. Pai, que o teu reino venha. Pai, dai-nos o pão de cada dia. Pai, perdoai as nossas ofensas. Pai, não nos deixeis cair em tentação. Pai, livra-nos do mal. Só entende o peso da palavra Pai quem consegue entender o valor de uma oração que vem e brota do coração. Só quem consegue entender que a oração é um diálogo amoroso de Deus. Um filho, uma filha, que confia e espera, que confia e aguarda, mesmo nos momentos difíceis. Nem todo dia é claridade, nem toda hora é fácil ter fé. Hoje, terça-feira, com os doentes e pelos doentes, rezemos. Nem todo dia é claridade, Senhor. Há dias em que o sol se esconde nas nuvens. Senhor, rezar não é recitar fórmulas, mas é se colocar na tua presença. É se colocar na tua presença e pedir: me orienta, Senhor, me conduza. Que a tua presença venha me conduzir. Tua presença venha me conduzir. Filhos queridos, Essa música se chama No Poder da Oração. E é crendo no poder da oração que eu os chamo a rezar. Senhor Deus, que nos ensinaste a chamar Deus de Pai, nós clamamos este Pai, hoje, terça-feira, em favor dos doentes. E pedimos, Senhor, fortaleça-os em suas necessidades, alivie o sofrimento, restitua a saúde, Pai eterno. Deus da vida, Deus de bondade, Deus de compaixão, Senhor, eu creio na Tua promessa, que estarás conosco sempre. Por isso rezamos. Que a bênção de Deus recaia sobre os doentes. Que a mão do Senhor alivie-os em seu sofrimento. Que a mão do Senhor os sustente na dor. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Evangelize, traga mais um ouvinte.